Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Johnny Cortez, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, oh, meu Brasil, tô chegando. A discoteca do Cleiton vai trazer hoje o grande cantor e compositor Paulo Debétio. A faculdade da música vai trazer um grande mestre, Antônio Marcos. A frase irretocável é de autoria desconhecida, mas é de grande sabedoria, viu? A oração de hoje, minha amiga Márcia Ferreira vai trazer o Salmo 16... Deus está sempre comigo. A dica de hoje vai te ensinar a fazer uns repelentes, viu? Você espantar um bocado de coisa, tá bom? No Cantinho do Rei, uma das minhas preferidas, Roberto Carlos, quando? E a Lorota... a Lorota Boa é o Rivaline e a Viúves. Aconteceu lá em Coromandel. Aliás, lá em Coromandel acontece tudo, né? Na trilha sonora da minha vida, Adalberto e Adriano, Culpados, uma gravação de 1998... E a sugestão do beijar, Chitãozinho e Chororó. Eu começo trazendo aí, Ataíde Alexandre, Madrugada Amiga. Pra meu modo de agir, desprezei meu orgulho em momentos talvez. Te abracei, beijei, mas não acreditei que estava amando. As palavras vazias nasceram do nada. Não costumo perder, pois eu penso calado. Não é de mim te humilhar assim. Já esqueceste momentos felizes, o cigarro tão fogo, os seus gestos tão loucos, o teu olhar pro meu, as palavras. Você que eu quero sentir, te cobrir de carinho, te envolver em meus braços, e depois de tudo eu morrer de prazer. Depois de tudo, eu morri de prazer.

coisas. Rio que nasce do amor, do berço azul da natureza. As tuas praias a me encantar, as tuas águas a banzeirar. E o barco desce cantando, ensinando o barqueiro a amar. Araguaia, meu Araguaia, quero em ti navegar, ouvir a poesia cantada na cachoeira em noites de luar. Araguaia, meu Araguaia, quero em ti navegar, ouvir a poesia cantada na cachoeira em noites de luar. O sol desponta no horizonte, gaivotas começam a cantar, e a lua descamba dos montes, buscando as águas para namorar. Rio encantado, quero aprender a te amar e nunca esquecer. Assim como amo as estrelas que te viram um dia nascer. Araguaia, meu Araguaia, quero em ti navegar, ouvir a poesia cantada na cachoeira em noites de luar. Araguaia, meu Araguaia, quero em ti navegar, ouvir a poesia cantada na cachoeira em noites de luar. Renato Gonçalves, Rio que me encantou. Para Nalva de Dom Basílio. Cleito, eu curto muito, gosto demais do seu programa desde a Rádio Nacional. Estou ouvindo você pela Tropicaliente. Mande um alô para os meus filhos, Natália, Mariana, Júnior. Eu ouvi o dia que você visitou a nossa rádio, eu adorei. Falei lá com o Murilo, né? Beijos da Nalva de Dom Basílio. Fique com Deus. Amém, viu, Nalva? Um beijão para você. Um abraço para a turma boa da Tropicaliente FM de Dom Basílio, na Bahia. Eu tenho mais um pedido aqui, esse veio lá do Maranhão. A Raimunda Iloane Aguiar dos Santos, de São João do Paraíso, do Maranhão. Ela curte o nosso programa pela Regional FM, mandou uma mensagem aqui pelo telefone celular da TIM. Gosto muito do seu programa, gostaria que você tocasse essa música e mandasse um alôzão para minha mãe Altina, meu pai Francisco, meu avô Altoberto Pato Araújo Aguiar, a avó Francisca, o tio Mauriton, e para uma pessoa que é muito sua fã, a Maria Aldenoura. Um abraço, um beijo e um queijo. Raimunda, um beijão para você. Raimunda, acho que você é minha parente, você é Aguiar, né? O seu Altoberto aí, se mexer, nós achamos um parentesco aí, tá bom? Você pediu e eu vou trazer. Léo Magalhães, 24 horas. Vinte e quatro horas pensando em você, 24 horas querendo te ver, 24 horas por dia pensando em te encontrar. O que eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar. Duas, três da manhã e eu aqui pensando em você. Fico rolando na cama até ver o dia amanhecer. No carro, no

Na trilha sonora da minha vida, Adalberto e Adriano, uma gravação de 1998, Culpados, para Antônia, lá de Pedro Gomes, no Mato Grosso do Sul. O Cleiton escuta seu programa duas vezes. Né? Eu desperto com o Edelson Barriga de Melancia. Curto também a Márcia Ferreira e adoro as suas brincadeiras. Ô Antônia, a barriga do Edelson já foi melancia, agora é uma jaca mole. Beijão pra você, viu Antônia? Abração pra essa gente boa de Coxim, de Pedro Gomes, curtindo o nosso programa pela Cidade FM. Música nova de João Neto e Frederico, Crime Perfeito. Não adiantou trancar a minha porta, entrou pela janela e me fez prisioneiro das vontades dela. Fiquei de mãos atadas, não pude impedir. Depois saiu levando o que tinha mais valor e nessa correria esqueceu do amor. Da saudade me pegou desprevenido, eu nunca suspeitaria. Meu mundo desabando inteiro em menos de um dia. Eu cheiro pelo ar, meus laços pelo chão, e eu fui outra vítima da sua ingratidão. Eu fui o seu refém desse crime perfeito. Levou o que era meu, você não tem direito de me amar e fugir agora. Eu vou reconstruir tudo. Mesmo sabendo que vai me roubar de novo, só assim eu te vejo outra vez. Não adiantou trancar a minha porta, entrou pela janela e me fez prisioneiro das vontades dela. Fiquei de mãos atadas, não pude impedir. Depois saí levando o que tinha mais valor e nessa correria esqueceu do amor. Da saudade me pegou desprevenido, eu nunca suspeitaria. Meu mundo desabando inteiro em menos de um dia. Meu cheiro pelo ar, meus rastros pelo chão, e eu fui outra vítima da sua ingratidão. Eu fui o seu refém desse crime perfeito. Levou o que era meu, você não tem direito de me amar e fugir agora. Eu vou reconstruir tudo feito um roubo, mesmo sabendo que vai me roubar de novo. Levou o que era meu, você não tem direito de me amar e fugir agora. Eu vou reconstruir tudo feito novo, mesmo sabendo que vai me roubar de novo. Só assim eu te vejo outra vez. João Neto e Frederico, Crime Perfeito, música nova, para Yara Sérgio da Silva, de Zé Doca, no Maranhão. Ô Cleiton, eu quero um livro de oração. Ô Yara, infelizmente não tem mais, acabou que virou sorvete, né? Eu tô pelejando para arranjar um patrocinador para fazer, que eu não aguento mais fazer. Eu já fiz 37 mil desses livros, né? Mas aí, se até mais um pouco não aparecer, eu vou acabar fazendo o meu bolso mesmo, né? E aí eu vou mandar para você, tá bom? Um abração para a turma boa, Cícero Júlio, a turma boa lá de Zé Doca, no estado do Maranhão. Eu vou atender mais um pedido aqui. Quem foi? Que foi a Antônia Maria, lá de Pedro Gomes. Eu, Cleiton, estou ouvindo seu programa, adoro muito, queria que você tocasse uma música sua e outra do Edelson Moura. Vamos fazer o seguinte, eu ouço você pela FM Cidade 87,9. Vamos fazer o seguinte, vamos tocar dos mais velhos primeiro. Vou trazer aí o Edelson Moura e seu grande sucesso gospel, Um Milagre Aconteceu em Minha Vida. Um

um programa produzido pela Rádio Estúdio Brasil, que durante essencialmente 60 minutos lhe apresenta conselhos e dicas, sempre na voz de quem sabe. Saúde com Beleza, de segunda a sexta, entre as 19 e as 20, com Márcia Ferreira, no Canal 2, da Antena Web. O sertanejo sempre foi um género musical muito apreciado no Brasil, mas recentemente ganhou uma projeção muito maior, atingindo até uma escala global. É caso para falar em Mundo Sertanejo. De segunda a sexta, a partir das 8 da noite, o Canal 2 apresenta-lhe um espaço com músicas e entrevistas produzido por Diego Valadar, pela Rádio Estúdio Brasil. Fica a par do que acontece no mundo sertanejo, tanto no mais comercial, como no sertanejo de raiz. Convidamos-o a juntar-se a nós, num programa com a duração diária de 60 minutos. De segunda a sexta-feira, não perca, Mundo Sertanejo, a partir das 8 da noite, no Canal 2, Tente Não É. É às 13 horas que agitamos as bandeiras canarinhas ao som de Forró Brasilis, um programa produzido pela Rádio Estúdio Brasil, que durante 60 minutos diários, de segunda a sexta, lhe traz o melhor do forró. Um género que no Brasil sempre foi e continua a ser bastante apreciado. Venha connosco dançar depois de um bom almoço. Forró Brasilis, do Brasilis para o Mundo, de segunda a sexta, entre as 13 e as 14 horas, no Canal 2 da Antena Web. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Eu estou recebendo aqui uma mensagem lá do Edelson Moura. Cleiton, mande um alô para o Dailton Nascimento, diretor da Rádio Supernova Atividade de Santa Rita de Cássia, na Bahia. Eles baixam os programas da Rádio Estúdio e estão entre as rádios mais ouvidas na Bahia. Ô Dailton, um abração para você, rapaz. Eu fiz um showzaço aí em Santa Rita de Cássia, muitos anos atrás. A banda Lordão fez a abertura para mim, mas tinha gente. E o Nossa Senhora da Bahia, uma festa maravilhosa. Nunca mais voltei em Santa Rita, tá passando da hora agora, né? Agora meu programa passando na atividade lá, FM 87,9, logo, se Deus quiser, eu vou estar de volta, né? Santa Rita é uma simpática cidade da Bahia, quem nasce lá chama santarritense. O território é maior do que o do Distrito Federal, viu? O Distrito Federal tem 5.400 km², Santa Rita tem 6.071 km². São 27 mil habitantes, segundo o IBGE. É uma cidade que nasceu no dia 26 de março de 1840, tem, portanto, 173 anos. O prefeito atual é o Joaquim Geraldo Mendes, do PMDB. O município de Santa Rita faz divisa com Cotegipe, Formosa do Rio Preto, onde eu já cantei também, Mansidão, Riachão das Neves, todos na Bahia, e Cristalândia do Piauí, Júlio Borges, Parnaguá e Sebastião Barros, todos no Piauí. E fica a 1.006 quilômetros de Salvador. Um grande abraço para os amigos de Santa Rita. Qualquer hora dessa eu estou passando por aí, viu? Se Deus quiser. No próximo dia 10 de agosto tem um showzaço aqui em Brasília. Os meus amigos de Paulo e Paulino vão estar se apresentando no Parque de Exposições de São Sebastião, numa promoção da Sardinha Produções, uma grande festa que eu vou ter a honra de ser o apresentador. Estarei lá com os meus amigos de Paulo e Paulino e você está convidado também. E para você contratar o show dessa dupla de Paulo e Paulino, é só ligar 61-9981-3601. Esse show foi intermediado pela RBM Música, o telefone é 61-9981-3601. Você contrata não só o de Paulo e Paulino, você contrata também Márcia Ferreira, Edelson Moura, Pedro Paulo e Matheus, Tereza Cristina, Bruna Guiar, Banda Salve, Os Canarinhos do Brasil, o cantor Rael, Eliane de Paulo e Alcimar Moreno, Sula Mazurega, Cristiano Neves, Rony Ricardo, Cleiton Aguiar, Chico Rei Paraná e Amado Batista. É só ligar 61-9981-3601. A dica de hoje, comadre, presta atenção, anota aí, ó. Pulga e carrapato. Tem um bicho mais nojento que pulga e carrapato? Você tem animais em casa? Então você faz o seguinte, acostuma a borrifar os animais e o chão de toda a sua casa com chá de alecrim. Agora não põe açúcar não, viu? Para não ficar preparando o chá todos os dias, você pode preparar uma quantidade maior e guardar o borrifador na geladeira. Aquele tem que fazer assim, tch, tch, tch, né? Se você já tem esses insetos na casa e nos animais, eles vão desaparecer. Primeiro você encontra alguns carrapatos passeando pela casa, perdidos, tontos. porque saíram às pressas dos animais, sem saber para onde ir, porque o cheiro está em todo lugar. Aí você pegue, coloque um pouco de álcool para que morram e só depois jogue fora. As pessoas costumam jogá-los ainda vivos no vaso sanitário, mas aí eles não morrem. Olha só, eu não sabia disso, né? Só mudam de lugar. Se você morar em uma casa e não um apartamento, eles saem do esgoto e voltam para casa. Então, mate, sem dó, mergulhe no álcool, que eles morrem na hora. Se não for, só se for um carrapato cachaceiro, né? Depois você joga fora na lata de lixo mesmo. Pense na possibilidade de cultivar alecrim e vasinhos espalhar pela casa, é uma barreira e tanto. Você viu que beleza? Pulgas e carrapatos, livre-se deles. E você pode livrar à vontade, porque esse é um bicho terrível, né? O trem nojento é a tal da pulga e do carrapato também. E os coitados dos cachorros é que sofrem, né? Eu tenho dois pedidos para essa mesma música. A Bruna, lá de Porto dos Gaúchos, no Mato Grosso. Cleiton, mande um salve pro povo daqui. Salve, povo de Porto dos Gaúchos, no Mato Grosso. E a outra aqui é o seguinte. Veio o pedido, São João do Paraíso, no Maranhão, e pediu a música, mas não colocou o nome de quem manda, né? Como a minha bola de cristal está, essa mensagem veio pelo meu telefone celular. A menção, não guardo o telefone de todo mundo, é claro, né? Mas os dois pedidos foram para trazer aí o Gustavo Lima, que é o sucesso do momento, Balada. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem com o reggaetão. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata. Me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular. Que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você, tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Se você me olhar, vou querer te pegar. Me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, colar até o sol raiar. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, colar. Que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você, tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você. Chora, Gaetano! Gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Tem Gustavo Lima até de madrugada, dançar, pular. Que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você, tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. A galera canta assim, ó. Se você me olhar, vou querer te pegar e depois namorar. Curtição me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, colar até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, colar. Que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você, tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você. Gustavo Lima. Gustavo Lima, balada pro José Júnior Brito, do Gama, no Distrito Federal. Tainã,

Um é o Rivalino. O Rivalino, ele era o aplicador oficial de injeção da Santa Casa de Misericórdia lá de Coromandel, né? E aí lá no Rio Paranaíba tinha uma casinha assim perto do rio e tinha uma pessoa que tomava conta. Porque quando chove na época das cheias, vem todo tipo de galho e vai grudando ali no pé da ponte. E se não tirar, é perigoso levar a ponte. Então a função do rapaz lá era pegar uma canoa, um trabalho muito perigoso, é claro, né? Porque a correnteza passava muito forte ali. E com um gancho, um pau assim, ele ia soltando aquelas árvores que ficavam grudadas ali. Só que numa dessas, infelizmente, ele caiu da canoa e acabou, veio um galho, bateu na cabeça dele e ele desmaiou e acabou morrendo afogado, né? O Rivalino, que era safado demais da conta, deixou passar assim, uns 30 dias, foi lá com a desculpa que ia levar uma lenha pra mulher lá, pra ajudar ela e tal, mas na verdade ele queria era outra coisa, né? Aí ele chegou lá e tal, ela ficou muito satisfeita, agradeceu o caminhão de lenha e tal, chamou ele pra dentro, ofereceu um café e tudo, e o Rivalino pregou a cantada nela, né? Aí ela respondeu assim, falou, ó, Rivalino, você não leva a mal não, tá muito recente, eu ainda não pensei nisso, mas ó, o senhor pode ficar tranquilo. Na hora que eu resolver proceder mal, a preferência é do senhor. Ai, ai, ai, bom. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Nesse ano de 2013 eu estou completando 33 anos de peleja, né? na música, no rádio, na televisão, e eu lancei um CD que tem esse nome, de 33, para comemorar. As músicas são, ó, Jesus Menino de Rua, Morena da Lua, O Ai Sou, Morena dos Cabelos Cacheados, Eu Vou Voltar pro Interior, Xote Mineiro, Roça Roça do Amor, Saudade Dela, Madalena, Temporada no Nordeste com a participação do Dominguinhos, Lua Branca com a participação da Márcia Ferreira, Amor Baiano, Eu Não Sou Mais de Lá com a participação do meu filho Bruno Aguiar, Cowboy Fora da Lei do Raul Seixas, Mariana, Tempos Atrás, Companheira, Sonho Real, Paixão é Como Fumaça, Por Acaso, Cheiro de Flor do Edelson Moura, Um Ombro para Chorar do Joel Marques e Beira de Mato do meu amigo Renato Castelo. Os arranjos são do maestro Pinóquio, do maestro José Cabreira, do maestro Grilo e do maestro Eduardo Assad. Essas 23 canções estão à sua disposição pelo Projeto Confiança. Você mande seu nome e endereço para rbmmusica@gmail.com. R de Rodrigo, B de Bruno, M de Mariana. rbmmusica@gmail.com. Você vai pagar apenas depois que você receber a encomenda em casa. Você paga R$15, já incluindo aí a despesa de correio. Você pode pedir quantos você quiser, tá bom? Aniversariando hoje, a Neide Siqueiro, Juvenal Brito, Priscila Alves, Mike da Rocha, Juliana Bandeira, Miacir Sertanejo, o Gilberto da dupla com seu irmão Gilmar,

tantas coisas que no mundo acontecem são decepções demais. Por que espera resultados diferentes se as coisas que faz são sempre iguais? Deus não vai mudar a sua vida se primeiro você não mudar. O mundo tem muito pouco pra lhe oferecer, mas Jesus tem tudo pra lhe dar. O homem decepciona Jesus Cristo jamais. Tudo que o mundo oferece não lhe satisfaz. O dinheiro bom pra tudo, você sabe disso, mas nunca tem paz. O homem decepciona Jesus Cristo jamais. O homem decepciona Jesus Cristo jamais. Tudo que o mundo oferece não lhe satisfaz. O dinheiro bom pra tudo, você sabe disso, mas nunca tem paz. O homem decepciona Jesus Cristo jamais. Padre Alessandro Campos, do Edelson Moura, o homem decepciona Jesus Cristo jamais. Para Clau Alves Valentim, lá no Paraguai, ela pediu para eu mandar um abraço para Dete, Tuca, Neide, Gustavo. Cleiton, eu ouço você todos os dias. Ô Clau, um beijão para você, muito obrigado pelo carinho, um abraço para os paraguaios e para os brasileiros que vivem depois da fronteira, ajudando a construir o futuro do Paraguai, né? Muito obrigado a todos vocês pelo carinho da audiência. Do Paraguai, eu vou a Coromandel, relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá, Biai Goiá, alma ausente. Não estás comigo, já não mais vivo, foste para sempre e sozinho estou. Tua sombra, entanto, nunca me abandona, para quando eu paro, anda quando eu vou. Que saudade imensa, que saudade triste, não estás comigo, me deixaste só. Só terei ventura no final da vida, quando a minha carne retornar ao pó. A lembrança triste que ficou comigo é como um fantasma que jamais me deixa. A tragédia imensa, o abandono triste é todo o delírio desta minha queixa. Não estás comigo, cedo me deixaste, vivo num delírio, numa maldição. Vejo-te nas horas de silêncio e trevas, dias de tormento e de solidão. Não estás comigo, doce amada ausente, desfaleço e morro sem o teu amor. Sou como a ventura que murchou na vida e como a esperança que perdeu a cor. Não estás comigo, vivo num delírio, vivo sem ventura, vivo sem ninguém. Chamo por seu nome, chamo a noite inteira, doce companheira, mas ela não vem. Relembrando Goiá, Biai Goiá, alma ausente. O Carlinho Prete me mandou uma oração aqui, de autoria desconhecida. A responsabilidade do que eu falo ou faço é minha. Já o que você entende ou interpreta é sua. A responsabilidade do que eu falo ou faço é minha. Já do que você entende ou interpreta é sua. Isso acontece muito comigo. Às vezes eu brinco e as pessoas não entendem a brincadeira, pensam que eu estou falando sério, dá uma confusão danada, né? Mas não vou deixar de brincar por causa disso. Né? No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o meu amigo Paulo Debétio. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Amanhã, no meu programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar da Rede Brasil de Televisão, eu trago uma entrevista da maior importância, principalmente para você que trabalha com agronegócio. Sei que o nosso programa é ouvido em muitas fazendas, né? Pessoas que trabalham com isso. É rochagem que chama o negócio. É a professora Suzy, a doutora Suzy, falando, né, sobre a possibilidade de substituir os defensivos que a gente compra muito caro por produtos absolutamente nacionais que tem aí perto da fazenda de todo mundo, né? É uma entrevista que, se você puder assistir, você entra aí no site rbtv.com.br, você vai saber como é que você faz para assistir o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de Televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o meu amigo Paulo Debétio. Desassossego. Só você chegar pra levantar o astral dessa coisa tão parada, sem movimentar. No balanceio desses seus limpos quadris, bambolear é arte cênica pra jovens infantis. São tantos segredinhos no mar de desejos. Na flor da idade o pecado é roubar um beijo. Um sonho derramado deixa cicatrizes. Não vale a pena ser poeta pra fugir das crises. Desassossego, desassossego, desassossego. Toda atenção é só pra ela. Tem abaixo do umbigo, no seu entre pernas, uma ilha se formou num corpo de mulher. Desassossego, desassossego, toda atenção é só pra ela. Que tem abaixo do umbigo, no céu entre pernas, uma ilha se formou no corpo de mulher. Tanta reticência envolve esse segredo. Na fronteira do que é certo, errado, além do beijo, há um ponto X que diz que o sol é mais que um raio fugidor, brilhando no infinito da loucura dos aflitos. Desassossego, desassossego, desassossego. Toda atenção é só pra ela. Bem abaixo do umbigo, no seu entre pernas, uma ilha se formou no corpo de mulher. Desassossego, desassossego, desassossego. Toda atenção é só pra ela. Bem abaixo do umbigo, no seu entre pernas, uma ilha se formou no corpo de mulher. Reticência envolve esse segredo. Na fronteira do que é certo, errado, além do beijo, há um ponto X que diz que o sol é mais que um raio fugido, brilhando no infinito da loucura dos aflitos. Desassossego, desassossego.